olhe. Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. A noite é linda e ela mais ainda, todinha de rosa, mais linda. E como dizer sim? E como dizer sim? Oh!